roxa fala o quanto eles deitaram. Naquela época, se for somar com essa, bateu o número dos brasileiros já na guerra. Enquanto o Puercos estiver aprontando, é mais violência que estão plantando. Prender quem rouba, mas roubar grana roubada. Prender coca, mas a degustar na madrugada, que é maldade. Espere a visita, vai chegar de milhão, rasgando que nem maquita. É, como jogar um bumerangue, se mal intencionado ele voltará com sangue. Los puercos hacen mal para nosotros, es por eso que el crime alcanzó vosotros. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Deus é mais. Tô tranquilão, na maciota eu chego. Eu não vou não. Semente que executo mal, fingindo que é bom. O bem que é ver, o bem que é todos. No bendito trem, sem o eco provedor de espanto. Fragmentador de corações e de encanto. Opressor não dá, nem um centavo para. O necessitado deu uma casa. A bolsa de valores do louco é o 12. É o que é, mas aliviam dores. Corrupção do Estado é falta de brilho na cara. Tanto no Senado quanto em qualquer área em que o fundamento é cuidar do crescimento público, ao invés de esconder grana no primeiro mundo. Enquanto desanda o estoque na balada, não vê que a vítima de seu pai sangra na calçada. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Morra de pé, mas não viva de joelhos. Isso James Brown diz. Fuck the police. Morra de pé, mas não viva de joelhos. Isso James Brown diz. Fuck the police. Começou da noite, se sucede várias muertes. Pelo-me pela caminhada, es más fuerte. Compró las calles están muy sangrienta. El mundo está lleno de actividades violentas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que ayuda a mi Dios. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Se vendem por pouco, tudo é uma troca, ganha mussarela e garrafa de coca. Por isso para ti, deixa o zero passar. Se não é o zero deles que os cara vão guinchar. Qual é real para o barrigudo? Ele se doeu porque infelizmente a dialética não é usada. Porque não tem mente, somos marginais, mas temos projetos beneficentes. Com skate, música, grafite, outras do bem. Será que o soldadinho ajuda a família carente? Eles não te sem nada, eles não fazem e atrapalha. É demais querer ajuda nos bigodinho que dá tiro e lança filme de soldadinho. Morra de pé, mas não viva de joelhos. Isso James Brown diz. Fuck the police. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad. Ellos planean la infelicidad, ellos trabajan para exponer la maldad.